Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus pelo doce privilégio que o bom Pai que está nos céus concede a todos nós de buscá-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Hoje é um dia socialmente comum, mas para todos nós que sabemos de tudo que o nosso Deus tem para oferecer aos seus filhos, especialmente quando os corações se desligam de tudo o que ocorreu na semana e se dedicam a adorar o Senhor e se dedicam à adoração do nosso Deus, então o dia se torna especial. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Vamos orar. Bendito Deus, sabemos do teu amor para conosco, sabemos que precisamos servir a esta sociedade que é carente e que nós temos habilidades que o Senhor nos deu, temos o espírito que o Senhor nos deu para servirmos como ninguém, Senhor, porque debaixo de tua mão, sob o teu poder, qualquer um pode servir como ninguém. Agora, Senhor, nós pedimos a tua bênção para a compreensão do texto da tua palavra nesta manhã. Eu sei que a voz é de um homem, mas todos nós sabemos que a palavra é tua. Eu não sei qual será a linha da tua palavra, a palavra que servirá para cada um. Eu só sei que é tua e que o teu desejo é que cada um dos teus filhos leve para casa a inspiração da tua palavra para enfrentar mais uma semana de lutas e chegarmos vencedores, meu Pai, finalmente, depois de tudo, quando o Senhor voltar. Obrigado por este momento, em nome de Jesus. O capítulo 3 fala de um bando de escravos, escravizados, mais ou menos por volta do ano 605, 603, foram escravizados. Aqui nós temos a região da Turquia, vocês estão vendo aí, aqui é a ilha de Creta, aquela que eu preguei tem mais ou menos um mês, eu preguei sobre Tito, que foi pastor nessa ilha aqui. Na semana passada nós falamos sobre Moisés, sobre o pão do céu, e aqui tem a questão do rio Nilo, tal. Aqui tem o deserto do Sinai, onde o povo recebeu a lei. Mas o Éden mesmo, o jardim do Éden, foi plantado por aqui. Por aqui. Bem ali fica a Babilônia. O povo de Israel saiu daqui, de Canaã. Vocês estão vendo a luzinha avermelhada, saíram de Canaã e foram levados cativos para Babilônia por Nabucodonosor. Daniel, servo de Deus, viveu mais ou menos 94 anos e morreu aqui em Susã, na cidadela de Susã, quando já nem era mais Babilônia quem dominava o mundo, já era a Medopérsia. Bom, 8 quilômetros abaixo de Babilônia, só 8 quilômetros, mais ou menos já pertinho aqui, bem próximo ao rio Eufrates, bem aqui, 8 quilômetros, foi que Ezequiel teve aquela visão do capítulo 37, do Vale de Ossos Secos. Ele teve lá. Nesse mesmo lugar, foi que Nabucodonosor ergueu uma estátua bem grande, nesse mesmo lugar. O povo de Israel era um povo escravo. Deixe marcado Daniel 3 e só dê uma olhadinha em Salmo 137. Só uma olhadinha, assim de leve. Salmo 137 é mais ou menos a canção do exílio de Gonçalves Dias. É mais ou menos a canção do exílio no Salmo 137. Veja só que canção. Diz assim: Saudades da Pátria. É o título. Imagina, já tem tudo a ver, né? Aí vem: As margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores pediam que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se apegue à minha mão direita, que se resseque à minha mão direita, e se apegue à minha língua ao céu da minha boca. É uma canção de um povo escravo. Os babilônios, eles eram estratégicos na arte de fazer as pessoas, os escravizados, perderem a paixão pela liberdade e a paixão por sua casa, sua terra natal. Os assírios também eram estrategistas nessa área. Os assírios agiam diferente. Eles conquistavam povos de uma região, povos de outra região, e aí fazia com que metade desse povo viesse para cá, a outra metade viesse para cá, e havia uma mistura de gente. Eles faziam com que os assírios se casassem com pessoas das nações conquistadas, a fim de que as nações conquistadas perdessem a coragem de lutar contra os seus filhos. Eu fui escravizado, mas agora meu filho, ele é meio escravo e meio algoz. Ele é meio cada coisa. E agora? Era uma estratégia. Em Babilônia, a estratégia era outra. Nabucodonosor, ele pegava as melhores mentes e fazia com que as melhores mentes liderassem, participassem da liderança. Com o detalhe: era a liderança médica, era a liderança burocrática, mas a liderança do exército, não. Entende? Funcionava mais ou menos assim. Estavam exilados. E a ideia era: cante para a gente uma canção da sua terra. No fundo, você pode experimentar aqui as mesmas alegrias que você experimentava lá. Ah, mas minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Eles não perderam a paixão por Jerusalém. E se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha língua se apegue ao céu da boca, que se resseque a minha mão direita, se eu me esquecer de ti, minha grande alegria. Nós vimos isso. Agora a gente volta para Daniel 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Deixa eu ver se eu consigo passar esse slide com esse equipamentozinho aqui. Tem uma setinha aqui, é para cá? Não vai. Se é para cá ou para cá, só ali mesmo. Pronto. A gente vê no capítulo 2 que este rei, ele teve um sonho, Nabucodonosor, não é isso? O final do capítulo 2, dê uma olhadinha, o que é que acontece no final do capítulo 1. Final do capítulo 1. O verso 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Alguns hebreus, a Bíblia descreve em Daniel 4 especialmente, conquistaram respeito do império por sua capacidade acadêmica, desempenho social. Também faz parte da estratégia de Deus para fazer com que a gente possa ser mais útil à sociedade e as pessoas glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. No finzinho do capítulo 2, o último verso, você pode olhar aqui, a pedido de Daniel, verso 49, constituiu Nabucodonosor, o rei, a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte. Pronto. Daniel tinha feito um pedido especial ao rei. O pedido era: quero administrar, como o senhor está pedindo, que o rei o escolheu para ser um administrador. Eu vou fazer isso com a participação de uma equipe. Eu quero 3 homens comigo. E citou o nome dos 3 amigos dele. O próprio rei já tinha feito o teste, um teste de seleção no capítulo 1, e havia encontrado os 4 10 vezes mais sábios do que os outros. Ou seja, na prova que eles tiraram 10, os outros tiraram 1. Passaram no concurso público com louvor. Era público, só que quem aplicava a prova era o rei. E passaram com louvor. O grande segredo desses rapazes está no capítulo 1, verso 8. Por quê, pastor? Porque se qualquer um de nós esperar vencer a tentação depois que ela apareça, a gente vai se dar mal. Nós só conseguiremos vencer as tentações se tomarmos a decisão antecipadamente. Tipo, eu não vou me relacionar sexualmente com minha namorada antes de casar. Tomei a decisão. Vai lá que uma vez por descuido você está em uma situação de privacidade e se sente tentado por esta situação. Então, como você já tomou a decisão antes, você só mantém. O grande segredo de Daniel foi esse: não esperar a crise para decidir, mas decidir antes da crise. Vamos dar uma olhadinha no versículo 1 do capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez esta imagem. Aqui está a imagem. Será que passa agora, Jadson? Tento. Travou. Aí foi. Agora foi. No capítulo 2, o rei tinha sonhado com esta imagem. A imagem tinha todas essas partes aí. Ok? Tinha todas essas partes. Só que a parte, o domínio do rei, seria só um domínio relativo a essa parte aqui, a cabeça de ouro. Insatisfeito, cadê? Vamos, para cá, vai não? Hã? É aqui. É aqui, ele já passou, agora volta, uma só. Pronto. O sonho foi esse aqui. Mas ele não queria aceitar que o seu reino seria transitório. Como algumas pessoas não querem aceitar que a vida passa. Por mais glorioso que seja o seu desempenho, por mais feliz que você esteja com a vida passa. A vida passa. E no capítulo 3, ele ergue uma estátua em homenagem ao seu orgulho. Em homenagem a si mesmo. Não parcialmente de ouro, mas totalmente de ouro. Daniel 2 termina com Nabucodonosor atendendo o convite, o apelo de Daniel. Em Jerusalém havia um outro rei que tinha sido já julgado. Nesta ocasião, Nabucodonosor estava sofrendo muito por causa de revoltas que estava havendo no seu governo. Muitas revoltas estavam havendo. E essa imagem tinha o objetivo de restaurar o seu poder, o seu domínio. E ele fez a imagem. Reuniu todo mundo, diz o verso 2. Ele reuniu os prefeitos, os governadores, os sátrapas de todo o reino. E olha que o reino dele era muito vasto. No verso 4, diz assim, que o arauto apregoava em alta voz: todo mundo deve adorar a estátua de Nabucodonosor. Essa era a ordem. Qualquer que não se prostrar, verso 6, no mesmo instante será lançado na fornalha de fogo. Não era um hábito muito comum a punição através da queima do infrator. Mas Nabucodonosor já tinha feito isso com Zedequias. Já tinha queimado vivo a dois profetas falsos de Israel. Aquela fornalha ficava em uma região que tinha muito betume, muito petróleo, 8 quilômetros a sul de Babilônia. Muitos fornos para cozer muitos tijolos, a fim de construir as cidades e as casas, e até hoje se tem os tijolos estão ainda hoje em um museu na Inglaterra, muitos tijolos, e alguns tijolos ainda estão lá, você encontra lá em loco. Babilônia foi totalmente destruída. Apesar do desejo de Nabucodonosor dela ser eterna, hoje você só encontra lá serpentes, são chacais. O lugar de Babilônia mesmo nunca mais foi reedificado. Você olha a palavra de Deus no verso 7. Pode passar. Está escrito que, pouco antes, está escrito que a estátua de Nabucodonosor tinha 60 côvados. Um côvado tem 44,4 centímetros. Vezes 60, dá mais ou menos 26 metros, 600 e poucos centímetros. 26 metros e 64 centímetros aproximadamente. Aproximadamente um prédio de 9 a 10 andares. É incrível o que as pessoas estão dispostas a gastarem para patrocinar uma ilusão. Os soldados que guardaram a sepultura de Jesus, a palavra de Deus diz que foram ricamente recompensados para anunciarem que Jesus não ressuscitou. É incrível. Uma estátua equivalente a um prédio de 10 andares totalmente de ouro. Pelo menos a parte que se podia ver. Eu não sei se a estrutura por dentro era de ouro, mas a parte que se podia ver era totalmente de ouro. Incrível é que a maioria, no verso 7, diz que se ajoelhou. Sabe, minha gente, ele convocou todo mundo para adorar a estátua. A maioria nem sempre está com a verdade. Nem sempre. No dilúvio, não foi a maioria que entrou na arca. Nesse episódio que vocês conhecem, também não foi a maioria que ficou de pé fiel ao Senhor. Eu estou tentando tirar com esta fala deste momento qualquer ilusão de observar a maioria como parâmetro para fazer escolhas, para tomar decisões. Pelo amor de Deus, nunca faça isso. Não serve. A palavra de Deus, e somente ela, deve nos servir. O texto bíblico no verso 10 diz que tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, de toda a música, deveria se prostrar. Vocês sabem de quem é essa fala? Essa fala já é a fala dos acusadores, que estavam acusando aqueles três rapazes de não se prostrarem, porque eles não se prostraram. Agora, quando você vai buscar na escritura o motivo da denúncia, já começa assim: aqueles três rapazes, aqueles três que o senhor colocou para ser dirigente dos negócios, aqueles três que passaram no concurso e deram uma lavada na gente, aqueles três. Vocês entendem como funcionam algumas coisas? E você tem a inveja em ação. Às vezes a inveja que alguém sinta de você é culpa de uma mente despreparada. Mas às vezes é culpa de nossa atitude. Nossa própria atitude. Babilônia invadiu a Jerusalém, porque um dia antes de invadir, muito antes, foi uma corte a Jerusalém, e ao invés de mostrar Deus, o rei Ezequias achou de mostrar os tesouros, e suscitou a cobiça, e suscitou a inveja, e suscitou o interesse de outros. Minha gente querida, nós precisamos aprender a calar nossa boca, porque infelizmente nem todo mundo está preparado para ouvir das suas glórias, do seu sucesso. E é um erro tão grande ter inveja, quanto o é provocá-la. É errado. Você tem que, e eu tenho que ter, nós precisamos ter sabedoria para discernirmos a quem podemos contar nossos sucessos. E é mais difícil achar um ouvido para ouvir dos nossos sucessos do que dos nossos fracassos. Um ombro amigo para chorar é mais fácil do que uma mão segura para segurar os rojões e festejar com você as suas vitórias. Aquela foi a denúncia da inveja. Da inveja. O verso 13 diz: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar os rapazes. Eles vieram. No verso 4, ou no verso 14, Nabucodonosor conversa com eles. E no verso 6 era dito o seguinte: imediatamente tinha que ser jogado na fornalha. Mas no verso 14 a conversa é outra, é assim: olhe, é verdade, ó Mesaque, Sadraque e Abednego, é verdade que vocês fizeram isso? Ou seja, o rei reconhecia o valor deles e quis dar um jeito de não sacrificá-los, e quis dar também um jeito de fazê-los adorar, transgredir a vontade de Deus. Olha, neste mundo de relativismo, existem absolutos, absolutos inegociáveis, são absolutos. Exemplo, ontem à noite um rapaz me ligou, me consultando: pastor, eu poderia fazer assim, a minha ideia, pastor, era só ir a um determinado lugar, assistir uma determinada palestra, e não faria mal. E pense num rapaz maravilhoso, excelente, gentil, educado, caráter muito bom. E eu bati um papo com ele, bem curtinho, por telefone. Eu perguntei a ele: por melhor que seja, sua intenção é adorar o Senhor? Não estou falando de fazer coisas erradas no sábado, porque coisas erradas não devem ser feitas dia nenhum. Estou falando disso. Eu estou falando de coisas que são certas. Mas o sábado foi separado pelo Senhor para um propósito. Separado para um propósito. É isso. E eu não tenho autoridade para fazer coisas boas, mas que não cumpram o propósito. Exemplo, visitar um hospital e sorrir, cumprimentar, oferecer uma palavra a um enfermo, é um ato de adoração ao Senhor? É. Tranquilo. Tranquilo. Assistir uma palestra sobre cálculos estruturais é uma coisa boa? É boa. É boa. É uma coisa boa. Mas esta coisa boa é um ato de adoração? Não serve para o sábado. Não serve. Eu não posso criar uma atmosfera de ilusão. Não posso. O detalhe desses rapazes é que eles decidiram antes não errar. Se eles deixassem para decidir na hora, o rei foi muito fino, muito gente boa com eles. Muito gente boa. Agora veja só a resposta deles. Ah, o rei tinha respeito por eles? Gente, eles foram primeiro lugar no concurso. São respeitados, o rei fez. Eles interpretaram um sonho que todos os sábios, entendidos, magos não conseguiram. Eles eram conhecidos, respeitados por competência. É outro detalhe. Tem muita gente que quer que a oração faça aquilo que o trabalho tem que fazer. Não faz. Oração tem uma finalidade e trabalho tem outra finalidade, e uma coisa não substitui a outra. Não. Orar por quem está se preparando, dá para orar. Mas orar por quem está brincando, pense numa oração ao vento, porque o Senhor não patrocina a irresponsabilidade. Agora, o Senhor conhece a situação. Eu soube da oportunidade hoje, Deus sabe que eu não tive tempo de me preparar, eu apresento o meu caso ao Senhor e seja feita a vontade dEle. Dá para orar por isso. Dá para orar por isso. Por falar em oração, terça-feira, o irmão Adilson deve... Edilson. Deve amputar a perna. Eu devo visitá-lo neste final de semana, mais tardar na segunda-feira. Orem por ele. Orem sempre para que seja feita a vontade do Senhor, porque é sempre o melhor para a gente. A oração, algumas coisas, mas não se presta a outras coisas, não. Eles encararam o rei. E o rei disse assim no verso 15: agora pois estáis dispostos, e quando vocês ouvirem a música, outra coisa, música. Interessante, tem música que adora a Deus e tem música que adora a outros deuses. Não dá para botar, para colocar forró no ouvido a semana inteira e achar que vai ter gosto por hinos. Porque a nossa dieta auditiva vai nos acostumar. Se for deturpada, vai nos perverter o apetite para ouvir. Vai contaminar, vai viciar. E eu não vou ter disposição para louvar ao Senhor. E quando me é dada a oportunidade para louvar a Deus, então... Isso. Música sem sal? Não é sem sal, porque arroz é muito gostoso. Se eu não tiver comido chocolate antes. Arroz é uma delícia. Mas se eu perco a sensibilidade, então eu vou sempre gostar de algumas coisas que danificam. E a música, e tinha música característica para a adoração daquele culto que Nabucodonosor organizou. E lá estavam. E disse assim: agora, pois, verso 15: estáis dispostos. E quando vocês ouvirem, então, essa é a chance de vocês. O inimigo gosta de dar uma. De cristãos de vida dupla. Talvez assim, não, olha, eu vou fazer um negócio para o senhor. A gente vai naquela câmara secreta e a gente fica lá assim. Não. A resposta foi simples. Olha o verso seguinte, o 16: responderam Sadraque, Mesaque, Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos responder. Por quê? Porque já estava decidido. Não é, dê um tempo para a gente pensar, quanto a isto, não vamos responder. Fique sabendo de uma coisa: se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará desta fornalha. Olhe que fogo aceso com petróleo é quente, viu? É uma intensidade, uma temperatura terrível. Se não, fique sabendo, verso 18, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, agora preste atenção a isso aqui, tá? Só isso aqui. Então, verso 19, Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto ficou transtornado. Quando você vai ao original, é quase como ele tenha ficado possesso. Possesso. É, provavelmente. Transtornado. Antes ele ficou em fúria, você vê no verso 13. Mas agora, além de furioso, o seu semblante foi modificado. Filhos de Deus, será que você está atravessando alguma fornalha? E o mundo sabe montar, armar algumas fornalhas. Você quer ver uma? É a fornalha da ridicularização para quem faz uma escolha pouco popular. É uma fornalha terrível. A fornalha do alijamento. Você fica alijado de sua turma na classe onde você estuda. É terrível aguentar essa fornalha. Ameaçar que vai me jogar no alijamento social. Ameaçar que vai me ridicularizar. Meu Deus, que fornalha insuportável. E talvez para fugirmos desta fornalha, a gente faça concessões, especialmente em cima de pontos que não tenhamos decidido antes. Você sabe por que uma santa ceia? Para renovar o voto batismal. Você sabe por que um culto? Para renovar nossas convicções. E as decisões que tomamos ontem, antes, no dia do nosso batismo, por exemplo, sejam renovadas hoje. Interessante. Ele mandou uns homens, Nabucodonosor jogou eles na fornalha. Então esses homens que amarrados com os mantos, verso 21, com suas túnicas, com os chapéus e com as roupas. Agora vejam que coisa interessante. Aparece 4 vezes nesse capítulo a ideia de que eles foram lançados amarrados, atados. Não sei se com as mãos nas costas ou com as mãos aqui na frente. Não sei. Eles foram lançados. Qual foi a única coisa que o fogo queimou? As cordas. Mas a roupa, as túnicas, os chapéus, nada disso o fogo queimou. Mas as cordas o fogo queimou. O Senhor Deus sabe amparar os seus filhos. A fornalha é uma situação de tentação ou de provação? Quem me ajuda? Teologia. Tenho alguns teólogos aqui. É uma situação de tentação ou de provação aquela ali? Provação. Por quê? Por quê? Qual a diferença entre tentação e provação? Deixa eu chegar mais perto para ouvir os mais tímidos. A diferença? Não sabe, mas tem. Você não é o mais tímido, é verdade. Você não é tímido. A provação é de Deus e a tentação é do diabo. Jó foi provado ou tentado? Deus permitiu, mas Jó foi provado. Deixa eu dar uma ajudinha. Você está bastante certa. Com um detalhe. A ajuda é o seguinte: normalmente a tentação é uma coisa que a gente quer e faz mal a gente. Faz mal essencialmente ao nosso relacionamento com Deus. Pronto. Provação é uma coisa que a gente não quer, mas a gente precisa. É aquilo que a gente não está querendo, mas vem porque nós precisamos para sermos melhores. É fácil. Tentação eu quero, mas danifica minha relação com Deus. Provação é uma coisa que eu não quero. Mas depois que eu atravesso a provação, sai do outro lado da tempestade também um outro homem, uma outra pessoa. Estavam atados, amarrados e foram soltos. Apareceu um quarto homem, aquele que sempre aparece na sua noite escura. Aquele que sempre aparece em meio às suas dificuldades, quando você precisa fechar as contas, Jadson, e precisa que o cliente aprove o orçamento. Quando você precisa que as coisas se encaixem. E aí aparece o quarto homem. O texto diz que Jesus passeava com eles na fornalha. A verdade é que antes da fornalha, eles enfrentaram um momento de estresse, de angústia. Claro que enfrentaram. Eles não eram divinos, não eram. Jesus veio e na fornalha deu um conforto para eles tão grande. Eles estavam se sentindo tão confortáveis dentro da fornalha que puderam passear dentro da fornalha. E o texto bíblico diz que passeavam. O rei viu. Como é que a gente os vê passeando dentro da fornalha? Por quê? Porque o conforto que o Senhor dá produz um alívio inacreditável. Você está atravessando, você foi jogado na fornalha da provação. Chame Jesus Cristo para dentro da sua crise. É o seu casamento que está em crise, o convide, ele vem. É a sua empresa que está em crise, chame Jesus para dentro da sua empresa. Você vai poder passear dentro do seu casamento acompanhado por Jesus. Você vai poder passear dentro da sua empresa acompanhado por Jesus. Chame Jesus Cristo para dentro das suas crises. Ele vem, chame que ele vem. Eu quero louvar ao Senhor. E no número 499, oramos e vamos embora. Quão difícil têm sido as suas lutas. Jesus está contigo. Ele não vai abandonar você. Ele não se esquece. Mesmo que uma mãe se esquecesse de um filho a quem ama, eu, todavia, não me esquecerei de ti, disse Jesus. Senhor nosso Deus, sabedoria nós te imploramos, Pai, para vivermos esta vida de maneira equilibrada, Senhor, de maneira sensata, de tal forma que nosso estilo de vida encontre graça diante dos teus olhos. Senhor, nem tudo é relativo. O Senhor é absoluto. A tua palavra e a tua lei são absolutas, Senhor. E nesta hora é muito difícil apelar, mesmo para esta igreja, que se posicione antecipadamente, que tome posição, Senhor, e que mesmo ao preço de algumas perdas, que a conquista da fidelidade a ti seja o grande louro dessa batalha. Que haja em nós um espírito submisso, compreendendo que, mesmo que o final não seja visto por nós, nós tenhamos a certeza que o Senhor está fazendo por nós agora muito melhor do que nossas escolhas poderiam fazer por nós. Louvado seja o teu nome pelo culto desta manhã. Apresentei algumas coisas à igreja, Senhor. Não sei se a igreja vai abraçar, meu Pai. Mas nós precisamos ajudar esta sociedade com o conhecimento que temos. Nós só podemos oferecer a ti um culto mais rico, Senhor. Nós podemos orar pelo irmão Edilson e te pedimos por ele, Senhor. Está sofrendo, meu Pai. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor toque no coração de cada um dos teus filhos aqui, para que indo em nossa luta semanal, possamos influenciar outros, apresentando a ti como Senhor, como Mestre, como Marco, como absoluto do nosso viver. Ó Deus, que o teu Espírito acompanhe cada um de nós para os nossos lares. Que este mesmo Espírito abençoe a cada amigo que nos visita nesta manhã. Que a tua luz repouse sobre nós, em nome de Jesus. Amém.